Oceana 6225, após Bonf, vou na proa do VOR para interceptar a final da 17. Após Bonf, VOR para interceptação final 17, 6225. Oceana 6225, em Bonf, reporte visual para mudanças de regras de voo. Reportará em Bonf para mudanças de regras, 6225. Prossegue com referências, o 6225. Amador, Oceana 6225. Oceana 6225, complete a descida. Plano de voo cancelado aos 1037. Reporte visual com campo. Reportará visual 6225. Mais Juliette Romeu. linha 225, desça para 1.500 pés, ajuste no 0119, reporte visual com câmbio. Para 1.500 pés, reportará visual 6225. 9970, com 3 horas e 15, alternação 2 a porta. Chegada Mari, reporte pronto para descida. Pi 5316 na escuta do controle. Papatango Mike Alfianque, a pista 10 encontra-se fechada, confirma intenções. Visual com campo. Oceana 6225, centro, chame torre 118, decimal 6. 118, meia grado, 6225. 3116, centro da Índia, bom dia, parte de 110, restrito. Trip 5316, aciona identificação, chegada a Bonfi, desça para o nível de voo 050. Após Bonfi, reporte para mudanças de regras de voo. 7 após Bonfi, vai reportar. Para ingresso aqui para... Aqui é Lima, você me viu? Federal 9970. No 019, reporte visual com campo. Todo VOR, confirma a atitude e o ajuste. 2.000 pés, ajuste 10119, trip 5316. 2.019, voando na prova do VOR. Mike Alfianque, aguarde. Papatango Mike Alfianque, desça para o nível de voo 050. 050, Mike Alfianque. Guardião 03, chame Centro Recife, 1260, alterna 128, decimal 8. 1260, 128, decimal 8, Guardião. Azul Salvador, bom dia, Azul 9131, transfere. Azul 9131, aciona a indicação, chegada Mari, informa que a pista 10 encontra-se fechada, confirma intenções. Gente, vai atingir o nível 190 e prossegue o procedimento para pouso na pista 17, visual. Ciente, Azul 9131, desça do nível de voo 060. Autorizado nível 060, Azul 9131. 5316, da Trip visual com a pista. Trip 5316, desça para 1.500 pés, ajuste no 019, aguarde para transferência. 1.500 aguardando. Os 1044, chame torre. 118, decimal 6. 286, 386. São Salvador, Chile 62 aqui. Em frente, gate 016225. Gol 9922, APP salva, correção, controle Salvador 9935. Controle Salvador, mantido 1922, a gol, informação ainda. Gol 1922, aciona a identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 070, informo que a pista 10 encontra-se fechada, confirma intenções. Ok, senhora, só entrar em contato com a mensagem. Salvador, gol 1922. Gol 1922, desça para o nível de voo 070, faça espera na posição Mari. Motivo, vai descer o 070, a espera lá em Mari, o gol 1922. Gol 9131, deseja ser vetorado para a final da 17. Afirmativo, Azul 9131. Azul 9131, mantenha nível de voo 100, aguarde vetoração. Mantendo 100, aguardando 9131. Azul 9131, vetoração para a final da 17, curva à esquerda, proa 050. Confirme a proa, saiu entrecortada. 050, Azul 9131. Esquerda 050, Azul 9131. Patango Mike Alfa Yankee, vetoração para a final da 17, curva esquerda para o 020. Esquerda 020, Yankee. Azul 9131 está ultrapassando o Embraer 121, mantendo o nível de voo 070. Azul 4298, aciona identificação, chegada a mar e deseta nível de voo 080. Aguarde correção. Espera prevista na posição Mari. Espera na posição Mari, 4298. Ah, então a pista vai ser a 10, é isso? A pista 10 encontra-se fechada, deseja pousar na 17? A gente pousa, se evitar a espera, a gente pousa. Gente, aguarde a vetoração para a final da 17, azul 4298. Aguardando a vetoração. Azul 4298, vetoração para a final da 17, curva esquerda, proa 040. Esquerda 040, 4298. Atingiu 080, na Vino 300. Azul 9131, desce para o nível de voo 050. 050, azul 9131. Azul 9131, reautorizado, desça para 4.000 pés, ajuste 1020. Ajuste 1020, descendo para 4.000 pés, azul 9131. Controle Salvador, bom dia, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Você colocou um Proaçu, está na linha litoral, até Ondina, Guardião 02. Sente, Guardião 02, mantenha-se em condições visuais, reporte final para pouso. Reportará final para pouso em Ondina, Guardião 02. Controle, Federal 9970, decolou com rumo da esquerda. Federal 9970, contato radar, saída Momo, submantenha nível de voo 340. 340, 9970. Todo Michael Fianchi. Mike Alfa Yankee, prossegue. Atingiu 5.000, pode prosseguir na descida? Mike Alfa Yankee, mantenha nível de voo 050. Ative qual o número do Mike Alfa Yankee, sequência média de pouso? Número 2 para pouso, Mike Alfa Yankee. Cliente, Mike Alfa Yankee. Mike Alfa Yankee, curve à direita, proa 050. 050, Mike Alfa Yankee. Azul 9131, desça para 3.000 pés, ajuste 1020, reporte visual com campo. 1020, descendo para 3.000, azul 9131. Mike Alfianchi, desça para 4.000 pés, ajuste 1020. Descenda para 4.000, Mike Alfianchi. Paulo Salvador, bom dia, 53 de Nomeia, ligado na linha. Azul 4298, curve à direita, proa 060. Direita 060, 4298. Azul 9131, reporte visual para mudanças de regras. Reportando a 9131. Azul 9131, desça para 2.000 pés, ajuste 1020. 1020, descendo para 2.000, azul 9131. Visual com a pista 17, azul 9131. Azul 9131, plano de voo modificado aos 1055. Azul 9131. Azul 9131, desça para altitude de tráfego 1.500 pés, ajusta no 020. 020, desça para 1.500, azul 9131. Controle de Romax, leciona a antena vertical da linha paralela até o parque de equitação. Gente, Mike Juliette Romeu. Controle, o Guardião 02 já visual com local de pouso em Aldina. Azul 9131 não tem condições de prosseguir visual para a pistão no 7? Afirmativo, Azul 9131. Ciente, então chame torre 118 decimal 6, Azul 9131. 186, Azul 9131. Controle, Guardião 02. Guardião 02, frequência livre. Confirma pro Guardião 02? Guardião 02, não há traço para informar, frequência livre. Frequência livre, já, pro 02. Mike Alfianchi, desça para 2.000 pés, ajuste no 020. Descendo para 2.000, Mike Alfianchi. Mike Alfianchi, curve à direita para o 080, reporte visual para mudanças de regras de voo. Visual, Mike Alfianchi, para o 080. Azul 4298, atinge, vai atingir o 080. Azul 4298, desça para 4.000 pés, ajusta no 020. 4.080. Federal 9970, chame Centro Recife 12685, alterna 12545. 12685, alterna 12545. 9970, Federal. Controle, Papatão Mike Alfianchi, está visual com o campo. Mike Alfianchi, plano de voo modificado aos 1057, desça para altitude de tráfego 1.500 pés, ajuste 1020, reporte, não, aguarde para transferência, Papatango, Mike Alfianchi. Ciente, Mike Alfianchi. Bravo Kilo Luiz, que mantém as condições visuais no corredor forte. Que Alfianchi, reporte visual com aeródromo. Reportará mais Alfianchi. Mike Alfianchi, visual com a pista. Mike Alfianchi, chame torre, 118, decimal 6. 186, Mike Alfianchi. No 4.000 pés do azul 4298. Azul 4298, desça para 3.000 pés. Ajuste 1020. Para 3.498. Controle Salvador, Papa Tango, Oscar Golf, Papa. Ah, graças. Tem provável saída da pista, então, provável 1-0, provável saída Brasília 340, negativo Reinave. Aos 47. 47. Afirmativo, a provável saída negativo. Provável saída? Upper Zulu tem aqui como Upper Whisky 1-0. Sente autorizado, desça para 2.000 pés. Ajuste 1020, azul 4298. Baixando com referência para 2.000, vai informar a distância. Papá, papá, Mike, já. Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Está no parque de Itaçu, vai ingressar na linha do litoral para regresso. Mike, Juliette, Romeu, atente ao tráfego no sentido oposto, o Charlie 208, mantendo 1.000 pés. Aguarde para transferência. Ciente do tráfego, Mike, Juliette, Romeu, está no visual. Mike Juliette Romeu, chame torre 118, decimal 6. 186, Mike Juliette Romeu. 18, liberando pista no 7. Taxi via Lima, 4-1, remota 1-2 azul, 9.